Atenção, pessoal, que daqui a um bocadinho temos as meninas da rádio. Acho que é... Que horas é? Seria meia-noite, são... Estamos à espera dos nossos convidados, estão quase a chegar. Ainda não está a ouvir porque está tudo vermelho. Está na hora de passares a palavra. Sintoniza Rádio Casa Viva. Eu. As meninas da rádio hoje apresentam... Hoje a nossa conversa é com uns amigos que fazem parte do Musas, espaço pelo qual se esteve hoje a fazer um benefit na casa. Pois estes nossos amigos estão com uma ação de despejo. Eu vou pedir a um deles para falar um pouco sobre este projeto, o Musas, para quem não conhece. E nessa introdução que lhe vou pedir, referir o espaço como o espaço desportivo e recreativo e a relação mais tarde com o surgimento das hortas comunitárias, e os jogos, o clube de xadrez e então o processo judicial. Então, boa noite. Então, o Musas é uma associação desportiva de bairro, uma associação pequenina, fica no Bom Jardim e a principal atividade desportiva neste momento é o xadrez. Temos desenvolvido nos últimos 4 anos o xadrez numa equipa federada pela Associação de Xadrez do Porto. Temos participado no campeonato distrital. E neste momento o desporto essa é a nossa principal atividade. Depois também temos uma colaboração com a Associação Portuguesa de Go, que é outro jogo estratégico chinês, mais complexo até se calhar que o xadrez, dizem alguns. E essa é a nossa atividade desportiva. Depois, como todas as coletividades desportivas, temos a parte de recreativa e cultural à volta da associação, que faz juntar os associados e fazer também criar essa dinâmica que pretendemos nós, criar também mais dinâmica desportiva. Pronto, e dentro dessas partes recreativas temos tido oficinas de Linux, temos um projeto de criar uma oficina de criação de fanzines com software livre, temos alguns soft, alguns computadores recuperados com software livre numa oficina. Temos também um estúdio de fotografia a cores, que já esteve a funcionar, mas entretanto, com a urgência de chegar com água à horta, ficou suspenso e ainda está suspenso. Temos também tido muitas conversas com projetos do Porto, e não só, conversas sobre variados temas da atualidade, ou às vezes projetos vão-se lá apresentar, exposições, coisas ligadas à arte, e a horta que existe em ideia desde 2004, foi sendo cultivada e foi iniciada num processo que foi longo, que envolveu limpeza profunda, vários caminhões de lixo retirados, um incêndio na casa do vizinho, e só no princípio do ano passado é que se juntamos a massa crítica, não é? Ou seja, a gente suficiente para arrancar daquele projeto inicial, para se transformar realmente numa horta grande que se chama, que nós chamamos agora Quinta Musas da Fontinha, mas que, pronto, faz parte dessa parte cultural e recreativa da Associação Desportiva. Pronto, acho que para a apresentação será isto. Ao falares da quinta, referes-te a uma área de... Não sei, assim, vou atirar assim um número para aí de 4 mil metros quadrados, ou assim, uma coisa dentro disto, não é? Onde nós mexemos, não é? Os setos onde a gente limpou o mato e tirou o lixo, são mais ou menos 4 mil metros quadrados. Fica numa encosta? Sim, fica na encosta que vai do Bom Jardim para a Fontinha. O Musas fica mesmo em frente à Rua da Olivença, e depois aí é sempre a subir até à Fontinha, até ao alto da Fontinha. E é essa, toda essa encosta, tem uma mancha verde, vê-se nos mapas, né? Essa mancha verde que existe aí entre o Bom Jardim e Santa Catarina, e fica dentro dessa mancha, reúne quintais de várias casas, uma área que estava comprada pela Câmara já há alguns anos para fazer ali um bairro social, que foi alugada agora pela Associação à Câmara para a criação de hortas, e algumas zonas de ruínas de antigas ilhas. Pronto, basicamente é isto. Só por curiosidade, do alto dessa encosta vê-se o mar, não é? Exato. No meio do verde. Sim, vê-se bem o mar. Vê-se Leça, vê-se até ao fundo de Leça. A quinta tem particularidades no seu processo de agricultura. Gostaria que explicasses melhor como é que funciona. Os princípios... Quer dizer, a nossa ideia é que a agricultura seja tradicional, não é? Tendencialmente biológica, e a permacultura. No entanto, também não, realisticamente não tem sido, ou não foi este ano, não é? Ainda não é possível, não foi possível ser completamente, apesar de nos princípios está que são proibidos os pesticidas de síntese ou os adubos de síntese, e não foram utilizados nem pesticidas, nem nenhum produto de síntese, e a ideia é criar o composto lá e conseguir fazer compostagem e enriquecer o solo, né? Fechar o ciclo no fundo, né? Comer e depois com essa comida enriquecer novamente o solo e comer outra vez o que o solo dá. Pronto, neste ano nós conseguimos fazer umas análises que foram pagas foram feitas gratuitamente pela Escola Agrária de Viana do Castelo, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que tem um curso agrário. Veio cá um professor que se interessou bastante pelo projeto, fez uma aula lá na quinta, uma aula aberta, e retiraram amostras de solo para fazer as análises. E pronto, a coisa que nos preocupava mais até no momento dessas análises era a presença de metais pesados, porque havia muito lixo com medicamentos e pilhas e outras coisas assim que eram assustadoras, tintas e coisas assim. E pelo menos essas análises eram nessa tranquilidade de não existirem metais pesados ou coisas perigosas no solo. Mas existem, ou seja, o solo é pobre, algum do solo é pobre. Ainda não conseguimos fazer, foi o enriquecimento. A ideia das técnicas agrícolas é baseia-se principalmente nesta, não é? Da agricultura tradicional, não agricultura local, sustentável, não massiva, não, é? Não preocupada com a produção, mas mais com o equilíbrio, não é? Mais dentro dessa ideia. Quantas pessoas estão envolvidas com a horta, ou na horta? Diretamente serão à volta de 40, 50 pessoas que têm... que estão ligadas de alguma forma com algum projeto, com alguma coisa que têm que fazer lá. Depois, à volta dessas, talvez o dobro, né? Talvez umas 80 que frequentam ou conhecem ou são amigos de alguém que tem lá qualquer coisa e aparecem lá. Portanto, será uma coisa que envolve à volta de 80 pessoas. Por fazer um breve intervalo, ouvirmos uma música de uma banda que hoje esteve na Casa Viva, a propósito do Benefit de apoio ao Espaço Musas, que foi alvo de um processo de despejo, que falaremos a seguir. O Espaço Musas, mais conhecido como Musas, ou o Espaço Musas, no entanto, o nome é Sport Musas e Benfica, que é uma coletividade que vem desde há quantos anos? Musas foi fundada em 49. O Musas foi fundado em 49 e foi, sobretudo, no seu início, uma coletividade que se dedicava a jogar futebol, a juntar uns amigos que iam jogando futebol ali nos campos mais próximos. Embora na sua história tenha tido também outras modalidades, portanto houve, de certa altura, também a prática de atletismo, acho que a prática de, não sei bem se de ciclismo ou se qualquer atividade assim próxima disso, mas entretanto foi uma coletividade que entrou em declínio a ponto de ter quase desaparecido muito perto do ano 2000. Portanto, teve que haver quase um processo de reafiliação e recomeçar tudo aquilo de novo. Uma coisa que é muito importante nos nossos métodos de trabalho no Musas são os processos de gestão, que tentamos sempre que sejam compartilhados pelas pessoas, portanto que não seja tudo decidido pela direção, pelo contrário, tentamos que seja tudo sempre feito da forma o mais horizontal possível e que todas as pessoas possam intervir no processo das decisões. Entretanto, o Musas foi alvo de um processo de despejo. Conte-nos o que é que se passou, porque, o que é que se passou, qual, como, em que ponto é que está o processo. Os nossos senhorios puseram um processo de despejo ao Musas, assente sobretudo em três fundamentações. O de que não tínhamos, tínhamos deixado de ter atividade desportiva, tínhamos construído uma casa para um sem-abrigo e também que estávamos a utilizar ilegalmente um espaço de um logradouro, relativamente ao qual tínhamos destruído plantas e objetos e alterado as demarcações. Portanto, nada disso é verdadeiro, começando pela primeira parte, relativamente à atividade desportiva. O Musas é uma coletividade federada na Federação Portuguesa de Xadrez e, portanto, participa nos campeonatos distritais desde há alguns anos, esta parte, sempre todos os anos, sem nenhuma falha. Neste momento, por exemplo, hoje, ainda hoje mesmo, fizemos um jogo para o Distrital de Xadrez, fomos jogar a Matosinhos. Relativamente à segunda razão, ou digamos, ao segundo pretexto que motiva a ação de despejo, tem que ver com a existência de um pequeno barraco no qual existe uma pessoa, o nosso vizinho, que vive lá desde há muitos anos com o conhecimento dos senhorios, num pequeno barraco que tem muito más condições, e esse barraco com o tempo foi-se depauperando, de forma que estava já muito destruído, e nós simplesmente ajudamos o senhor que lá habita a tentar recuperar um pouco do mau estado em que ele se encontrava. Portanto, é uma construção que está marcada nas plantas da Câmara e, portanto, é muito anterior a qualquer processo de tentativa de construção ali, portanto, que não existe. A terceira questão prende-se com a questão do logradouro nas traseiras do Musas, que é um espaço cujo registro predial define claramente que pertence ao número 998, que é o número da sede do Musas, e relativamente ao qual, durante muitos anos, fomos nós que tratamos, ajudamos a limpar, tiramos dali quilos e quilos de toda a espécie de lixos, plásticos, ferros, mobílias velhas, roupas velhas, muitos metais, inclusive medicamentos, eletrodomésticos. Portanto, fizemos um trabalho imenso de recuperação daquele terreno e de limpeza do silvado, que era já tão de tão grande dimensão que chegava quase a tapar a entrada das traseiras do Musas. Portanto, todo esse trabalho foi feito e, claramente, para qualquer pessoa que seja razoável, vê que isso só beneficia o património dos proprietários e não o contrário, como eles pretendem fazer, querer. E em que ponto é que está esse processo? Portanto, neste momento, o Musas está na fase de ter que apresentar contestação à ação metida pelos senhorios. Portanto, isso ainda não foi feito, porque, entretanto, nós temos recursos muito escassos e só para responder, portanto, só para responder ao tribunal, para responder à contestação, era necessário algum dinheiro que não tínhamos, e por isso decidimos meter um pedido de apoio judiciário. Portanto, estamos à espera da decisão desse pedido junto da Segurança Social, após o que apresentaremos a nossa contestação ao processo judicial. Portanto, isso ainda presumo eu que, até se chegar à fase propriamente das questões em tribunal, ainda demorará algum tempo. Poderá envolver verbas de que valor? Por exemplo, só para responder à contestação em tribunal, são necessários à volta de 600 euros, calculamos nós. Eram 500 e tal euros o ano passado, provavelmente este ano será um pouco mais. Depois, todas as custas judiciais, nós não temos a certeza, mas supomos que será qualquer coisa à volta dos 1000 e tal euros. E falta ainda, portanto, tudo aquilo que for necessário para custear o pagamento dos advogados. Exatamente, para ajudar essas despesas que o Casa Viva hoje teve um benefício com dois concertos. Há bocado ouvimos os Freedom, que foi a banda que abriu, e agora vamos ouvir os Laço Internacional. We do kind of like our version of a Johnny Cash version of a Bob Dylan version. Of a Bob Dylan song, right? So here it is. Estamos de regresso à nossa conversa com os nossos amigos do Musas e vamos falar mais um pouco da Quinta, que funciona em parte em espaços em terreno do próprio Musas, parte em terrenos da Câmara cedidos à coletividade. Queres explicar em pormenor como é que isto funciona? Em relação a essa parte dos terrenos, quer dizer, nenhum dos terrenos é de parte de Musas, não é? Isso também a gente tem que esclarecer, porque é uma das acusações, não é? É que nós dizemos que aquilo é nosso. Há uma parte que faz parte do logrador que está alugado ao Musas, mas isso representa por aí 400 ou 500 metros quadrados, dos tais 4 mil totais. Depois existe um outro tanto, ou se calhar superior, que fica a sul, num quintal a sul, outro quintal que fica colado, mas para o lado norte, e depois existe uma parte que alugamos à Câmara, que terá mais ou menos 1000 metros quadrados, acho que são 1000 metros quadrados, e ainda mais um bocado, ainda um outro quintal, não é? Ou seja, aquilo estará dividido entre 4 ou 5 proprietários, toda a área, né? Toda a área está parcelada entre 4 ou 5 proprietários. E no princípio até foi difícil saber que parte é que era, de quem era, porque mesmo as pessoas que lá viviam não sabiam muito bem o que é que era do senhorio, o que é que era da Câmara, o que é que era de alguém. E pronto, na Câmara é que nos conseguiram, aparecer um fiscal e disse que havia uma área que era da Câmara e depois deu-nos um mapa e só aí é que percebemos o que era da Câmara. E depois também por outras plantas que conseguimos arranjar, conseguimos perceber mais ou menos como é que se dividiam as propriedades ali. Eu sei que vocês fazem experiências, eu fiquei maravilhada com uma, que é a experiência dos hidropónicos. Sim, a hidroponia é um projeto de uma das pessoas que participa no... até são duas que estão mais ligadas no projeto, mas foi fomentada principalmente por um rapaz que mora ali perto e que tinha esta ideia já há bastante tempo de criar uma estufa de hidroponia e tem até uma ideia de fazer a hidroponia social, inspirada num dos projetos que existe para a América do Sul, em zonas em que há pouco solo disponível e há pouca água. Então é criar as plantas sem serem em meio... no solo, no fundo, e criá-las logo em meio aquoso com os nutrientes dissolvidos. Então as plantas gasta-se menos água porque não é preciso regar, não é? Elas estão sempre dentro de uma espécie de uma piscina que está carregada de nutrientes e faz com que as plantas cresçam mais saudavelmente, ou seja, é mais certo que elas cresçam, porque têm sempre assegurado o acesso aos nutrientes e também tem menos pragas, ou seja, pode-se usar menos pesticidas. Desculpa interromper, nutrientes que vêm também dos peixes, não é? Que sim, fazem existe, o ecossistema isso todo. É uma, isso tem um biohidroponia, isso tem um nome, por acaso agora não sei. Mas isso é outra ideia que existe dentro da hidroponia. É portanto, a hidroponia autónomo, não é? Essa hidroponia, até existem várias possibilidades. Não é? Há muita coisa que a gente come hoje em dia que é feita em hidroponia. Os tomates que se comem no inverno, os pimentos que se comem no inverno, são feitos no sul de Espanha em estufas hidropónicas e muita da alface que se come agora também é feita em hidroponia. Mas há a hidroponia química, ou seja, em que os nutrientes são dissolvidos em sais puros, em que digamos, é mais químico, não é? Assim, algumas coisas até são feitas com químicos de síntese. Depois há a biohidroponia, que ainda não é reconhecida para ser certificada como agricultura biológica, mas que está assim num processo de certificação e que existem, nós temos até os nutrientes biológicos para o fazer e existe também a ideia de com minhocas criar um substrato que tem esses nutrientes e é possível fazer hidroponia só com os restos dos alimentos tratados pelas minhocas. A água que sai é carregada de nutrientes. E essa experiência que tu estavas a falar era de pôr uma cultura de plantas. As plantas consomem, acho que é nitrogênio, acho que é assim, e depois dão aos peixes. As bactérias, não, as plantas criam bactérias nas raízes que criam organismos que os peixes comem e eles cagam nitrogênio, que é tirado novamente para o tanque das plantas e as plantas consomem o nitrogênio e assim, produzem e fazem ali um ciclo. É. Isso é outra ideia que funciona, acho eu, com plantas verdes, assim, agriões e alfaces. E depois os peixes crescem, também podes comer. Sim, podes quem comer. Sim, podes comer os peixes e as plantas, yeah. num ciclo mais fechado. Esse tanque de peixes e plantas que existiu lá, havia um problema com a válvula e então havia alturas em que as plantas tinham pouca água e em que os peixes tinham pouca comida e depois o Pedro acabou por levar para casa e tem agora isso num tanque mais pequenino, mais controlado, mas continua com essa experiência de fazer isso com os peixes. Pronto, isso é interessante, não é? É um ciclo, é um pequeno ciclo que se consegue estar sempre a fechar. Completamente autónomo. Sim. Pronto, a hidroponia tem essa piada e a ideia é fazer isso que eu estava a dizer, não é? Da hidroponia social. por um lado, pode ser possibilitar às pessoas com menos capacidade ou menos possibilidade de produzir alguma coisa, produzirem a sua própria comida, com isso melhorar a sua alimentação e o seu acesso a alimentos, ou se tiverem mais área e mais tempo e mais outra vontade, conseguir até vender algum desses alimentos e melhorar as suas capacidades económicas, ou com esse dinheiro comprar outras coisas. Pronto, isso é um projeto que existe neste momento na América do Sul, e que a ideia da pessoa que dinamiza a estufa, o Pedro, era de conseguir fazer alguma espécie de projeto piloto aqui no Porto, e que aquela estufa funcionasse como laboratório de experiências e centro aglutinador de ideias. Né? Isto é a estufa. Pronto, a estufa fica mesmo pertinho da sede, na primeira área que nós já tínhamos limpo e utilizado. Né? Fica ali mesmo perto, colada à parede do Musas. Mas existem outros projetos dentro da quinta. Pronto, existe também... Existe muita coisa, né? Dentro daquelas 80 pessoas, existem várias pessoas a trabalhar para várias coisas diferentes. Por exemplo, o banco de sementes, né? Que é a ideia de conseguir trocar sementes com outros projetos parecidos, ou agricultores tradicionais, agricultura biológica, preferencialmente, e conseguir criar um banco de sementes que, por um lado, recupera as variedades tradicionais, por outro, nos liberta ou consiga que as hortas existam fora do grande comércio das sementes, né? Porque existe uma espécie de grande de empresas que vão fabricando sempre híbridos e estão sempre a produzir sementes, ou seja, produzir as suas próprias sementes e também fechar o ciclo um bocado assim. Isto também é a ideia do projeto da Universidade Livre da Quinta de Musas da Fontinha. A Universidade Livre é uma ideia de criar conhecimento e trocar informações. Qualquer um pode propor uma apresentação, uma aula, uma oficina dentro da Quinta e fazê-lo naquele espaço, coisas que com certeza tenham a ver com a Quinta. Ou também existe, isto está num blog, existe a possibilidade de tu pedires. Tens um tema em que gostavas de aprender mais qualquer coisa e pôs lá um pedido para ver se alguém te responde. Depois existe a Agrofloresta, que também é um projeto que ocupa uma área bastante grande dentro da quinta, numa encosta que era muito difícil de desenvolver a agricultura tradicional. Então a Agrofloresta tem uma ideia de criar uma floresta equilibrada, que capta a sua própria água, produz a comida nos níveis mais baixos, produz depois árvores de fruto num nível intermédio e depois num nível mais elevado, né, isto em termos de altitude, árvores que não dão propriamente comida, mas que equilibram o ecossistema. Portanto, isto é um projeto, a agrofloresta será um projeto a longo termo, né, serão 7, 8 anos, acho eu. Estou a dizer daquilo que fui ouvindo. Depois existe o galinheiro, que existe um espaço com algumas aves, com talvez umas 4 ou 5 aves. Os miradouros das aromáticas, ou seja, pusemos lá espaços comuns em que plantamos aromáticas para toda a gente poder utilizar essas plantas aromáticas. E depois existe o que era antes a Terra das Crianças, que é a horta infantil, horta pedagógica, que neste momento está num momento de impasse, mas que já houve lá um teatro dentro da quinta, que funcionou muito bem. Mas as pessoas que estavam a dinamizar não estão lá neste momento e está agora numa zona de passagem. Pronto, existem ideias futuras de criar uma biblioteca e uma zona de tintureiras, ou seja, de plantas, permitindo tingir e criar cores para roupa. Acho que é tudo. Acho que não me esqueci de nada. Foi aqui bastante extenso. Step by step, the longest march. this march can be won. Explicar o que é que o Musas produz, o que é que tem saído da quinta do Musas, o que é que tem sido produzido na quinta do Musas? Eu vou repetir aqui, houve um pequeno erro de casting. Estava eu então a perguntar o que é que o Musas tem, o que é que tem sido produzido na quinta do Musas? Portanto, no Musas tem sido da produção agrícola. Sim, exatamente, nós estamos agrícola, na quinta. Portanto, estamos ainda na quinta. Há vários tipos de legumes, tomates, vários tipos de couves, pepinos, ervilhas, favas, couve roxa, pronto, vários tipos de legumes. E que destino é que tem essa produção? A produção ou é usada, por exemplo, porque nos almoços comunitários, porque geralmente todos os sábados, na quinta, há um almoço com as pessoas que estão lá nos trabalhos agrícolas, ou então ficam de posse das pessoas que trabalham as terras, ou então são trocadas entre os participantes, ou até às vezes dadas a alguns vizinhos. E quem são as pessoas que trabalham a terra e estão envolvidas com os processos? Sim, portanto, as pessoas são, sobretudo, são associadas de Musas. Aliás, isso é uma condição sine qua non, tanto a participação nos trabalhos da quinta é uma das formas de participar dos associados do Musas. Depois, esses associados têm várias proveniências, há pessoas que vêm de mais longe, há outras que são vizinhas. Houve, inclusive, neste processo mais recente, alguns vizinhos que não conheciam tão bem o Musas e que se aproximaram da coletividade precisamente porque acharam muito interessante o processo da quinta e quiseram participar nele. E, portanto, muitos dos nossos associados atuais são precisamente pessoas das imediações. Vocês têm projeto atribuído talhões com uma área definida? É assim, para um processo de melhor organizar o processo agrícola comum, nós decidimos dividir a terra em pequenos talhões, mas era uma coisa que por acaso eu gostava de insistir, porque o projeto de Musas não é um projeto de atribuição de lotes às pessoas, não é, sei lá, como na Lipor, não tem nada a ver com isso. É um projeto de fazer as pessoas participarem em trabalhos comuns, num projeto que é comunitário, que é partilhado por todos e que é consensuado, e em que as decisões do que se vai fazer na quinta e a orientação geral da quinta são decididas em coletivo e, portanto, são decididas a partir das opiniões que todas as pessoas vão dando e dos projetos individuais de cada uma e no respeito pelo trabalho de cada uma. Mas, digamos, não havendo essa atribuição de lotes, há a responsabilidade de alguns associados por cada bocadinho de terra. Podem fazê-los ou sozinhos ou em grupo, tanto com pessoas, com outros associados, com amigos, podem, digamos, responsabilizar-se por um desses talhõezinhos. Que, no nosso caso, uma das formas que usamos para distinguir uns dos outros foi atribuir a cada um deles o nome de uma fruta, de maneira que neste momento existem, por exemplo, as hortas ameixa, figo, maçã, romã, pêssego, uva, tangerina, limão, laranja, ananás, diospiro, melancia, melão, meloa, bolota e mais algumas. O Musas não é só a quinta. Antes de regressarmos ao interior do edifício, ou melhor, às atividades que se passam lá, pergunto-vos se vos parece que há alguma coisa sobre a quinta que ainda queiram falar que tenha ficado por dizer. Há uma coisa muito importante que é o seguinte. Uma das debilidades maiores da Quinta é a sua falta de recursos em água. Porque no local, inclusive devido a alguns projetos de urbanização que havia para a área, há alguns anos a própria Câmara Municipal do Porto decidiu aterrar alguns dos poços que havia nas imediações. E portanto há uma muita escassez de água que tem que ser resolvida, quer recorrendo à água da companhia, portanto, sendo esses custos partilhados por todos os que participam na Quinta, ou então, que é o processo que temos que implementar cada vez mais, tentando recolher água das chuvas, retê-la para poder ser utilizada nos trabalhos agrícolas. Portanto, nós criamos um sistema de depósitos de água que estão colocados em vários locais distintos da Quinta e que vão sendo cheios, quer por essa água da companhia, quer pelas recolhas das águas pluviais. Este ano fizemos uma recolha muito maior das águas pluviais nesta parte final, quando choveu, pronto, que calculo que poderá, de certo modo, aliviar um bocadinho o peso do custo da água, que é ainda significativo no que diz respeito ao orçamento da Quinta, mas os nossos projetos futuros são conseguir uma sustentabilidade total. Portanto, temos uma ideia de construir várias zonas onde possa ser captada a água, ela possa ser conduzida para vários depósitos. O antigo poço que estava aterrado, neste momento ele está previsto que ele possa ser cheio de água, aliás já tem alguma água de recolha das chuvas, e foram também para melhorar as condições de sustentabilidade da Quinta. Foram criadas, foi também criado um pequeno charco no sentido de criar uma zona úmida e isso poder contribuir melhor para o ambiente da Quinta. A Quinta está disponível para ser visitada por quem quiser. Sim, o Musas tem todo o gosto em que as pessoas possam visitar a Quinta, possam ver o que se está a fazer, possam conhecer o projeto, interessar-se por ele e, se quiserem, ser associadas de Musas, não é? Voltamos a dizer que é a condição sine qua non para participar naqueles trabalhos. Os trabalhos comunitários são muito importantes, decorrem sobretudo aos sábados, portanto as pessoas, depois da Assembleia decidir quais são as tarefas que são mais prioritárias, costumam juntar-se para porem em prática essas decisões. Por exemplo, neste próximo sábado amanhã, o plano de trabalho tem que ver com a limpeza de alguns espaços nas proximidades da sede de Musas. Portanto, são, alguns dos trabalhos não são imediatamente agrícolas, mas são trabalhos de outra natureza, anexa. Regressando ao passado, ou melhor, deixando a Quinta, que ainda é uma coisa muito recente, não é? O Musas tem tido outras atividades, outros projetos. Eu recordo que há 4 anos, salvo erro, em 2007, a Casa Viva acolheu uma iniciativa do Musas chamada Rompe, sobre poesia. Fala-nos um pouco desse projeto, se é uma iniciativa para continuar, e de outros que haja no espaço Musas. Sim, portanto, para além de algumas questões que já falamos, nomeadamente no domínio, por exemplo, do combate para uma informação livre, da defesa do software livre do Laboratório de Fotografia, há uma coisa ligada aos livros, para além do ROMP, que queríamos falar, que é o projeto da biblioteca. Portanto, o Musas tem uma biblioteca cujo acervo, aliás, pode ser consultado na net, e que há um projeto de dinamizar esta biblioteca e, inclusivamente, dinamizar em conjunto com outras associações e espaços amigos, por exemplo, outras coletividades, outros espaços. Estou-me a lembrar, por exemplo, do espaço da escola, do espaço coletivo autogestionado. Esta biblioteca, alguns dos livros que ela tem são livros de poesia, e a poesia falo nisto em particular porque é um projeto que o Musas tem como uma das suas vertentes interessantes. Neste momento há projetos não só para voltar a pôr o ROM a funcionar, nomeadamente para editar coisas ligadas a essa edição zero, como também fazer encontros com poetas. Mas também, por exemplo, no domínio do cinema, há projetos no sentido de reanimarmos uma iniciativa que já tínhamos tido antes, que era o Pratos e Fitas, portanto, que é ir passando regularmente alguns filmes que as pessoas possam estar num ambiente mais ou menos descontraído e convivial a ver e depois a refletir sobre eles, a discutir. Também do ponto de vista desportivo, este ano há a ideia de alargarmos a outras atividades desportivas e físicas, para além do xadrez e do gol que já tínhamos falado, que são, por exemplo, lançar a prática do futsal e também de fazer algumas caminhadas. O Musas tem página da internet? Sim, há um blog, musas.pegada.net. E da horta, que pode ser vista em horta.musas.pegada.net ou no quintamusasdafantinha.wikispaces.net. Acho que é net também. Wikispaces.com. Mas o outro, horta.musas.pegada.net, ou no musas.pegada.net, tem lá um botão para ir para a Wiki da Quinta. Neste momento, nós temos também, estamos a aceitar donativos, não é? para enfrentar esta despesa que será o processo judicial, que será... É uma despesa grande demais para nós conseguirmos enfrentar. Lá no blog também existe um link, logo na parte superior, que se chama Solidariedade com Musas, em que está disponível o NID, se tiverem dinheiro a mais e quiserem nos dar. Para quem quiser aparecer, é principalmente os sábados. Né? O sábado é aquele dia em que mais gente se junta no Musas. Mas também temos as terças à noite com a noite de xadrez, e algumas coisas mais pontuais. E pronto, convidamos todos os que gostem do projeto e que nos queiram apoiar a fazerem-se sócios. A cota é voluntária, ou seja, nós sugerimos 1 euro por mês, mas poderá ser superior ou inferior para quem não puder pagar tanto. E principalmente apelar à participação de quem tenha simpatia ou queira simplesmente conhecer o projeto. Recordamos que o Espaço Musas fica na Rua de Bom Jardim, 998, no Porto. E ficou por dizer que estivemos a falar com o Luís e com o Hugo. Até breve e boa sorte. Obrigado e até breve. Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra. Que prazer poder participar de um projeto de tanta dignidade. Diz, vai. Chora, viola. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, pra um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Ter uma escola em cada canto do Brasil, um novo jeito de educar pra ser feliz. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade. rádio do país tem que estar fora de moda. Criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente dá um novo jeito de ser. Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC, pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Juntar as forças, segurar de mão em mão numa corrente em prol da educação. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente dá um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Alternativa pra entregar conhecimento, o movimento já mostrou para a nação, desafiando dentro dos assentamentos. Reforma agrária também na educação, desafiando dentro dos assentamentos. Reforma agrária também na educação. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente dá um novo jeito de ser. Diz! Ha! Pra soletrar a liberdade, liberdade na cartilha do ABC. Mas eu quero ver, pra soletrar a liberdade em toda a cidade, na cartilha do ABC. Diz! Pra soletrar a liberdade com dignidade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade toda a sociedade, na cartilha do ABC. Nossa Senhora! Pra soletrar a liberdade, vem comigo Brasil, na cartilha do ABC. Olha a batida, palma da mão. Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Obrigada meu Deus. Pra soletrar a liberdade sem vaidade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade com a nossa verdade, na cartilha do ABC. Diz! Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Com o MST! Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Diz! Pra soletrar a liberdade. O caso do Musas é mais um exemplo para além daqueles que demos a semana passada, e para quem não ouviu, refiro-me ao CCL em Almada e ao pessoal que foi preso na Grécia. Portanto, a Casa Viva criou uma caixa, a Caixa de Resistência, para apoiar todos esses casos e todos os casos que, por causas ideológicas, preservem a dignidade, a liberdade, a fraternidade, a solidariedade e a igualdade, que passa a receber uma parte dos donativos de cada concerto ou iniciativa na casa. O que não impede que a casa não continue a acolher benefits exclusivos por causas em particular, como é o caso de Musas. E que nunca nos falte resistência. Não bebas nada na tasca do Tiaires.

Continente, pátria, mãe da minha gente, hoje eu quero perguntar: se tão grandes são teus braços, por que negas um espaço aos que querem ter um lar? Eu não consigo entender que nesta imensa invasão ainda é matar ou morrer por um pedaço de chão. Lavradores nas estradas, vendo a terra abandonada, sem ninguém para plantar. Entre cercas e alambrados, vão milhões de condenados a morrer ou mendigar. Eu não consigo entender, achar a clara razão de quem só vive pra ter e ainda se diz bom cristão. Eldorado do Pará, nome índio Carajás, um massacre aconteceu. Nesta terra de chacinas, essas balas assassinas, todos sabem de onde vem. É preciso que a justiça e a igualdade sejam mais que palavras de ocasião. É preciso um novo tempo em que não seja só promessa repartir a terra e o pão. A hora é essa de fazer a divisão. Eu não consigo entender que, em vez de dar um guinhão, teu povo mereça ter só sete palmos de chão. Nova leva de imigrantes, procissão dos retirantes, só a terra em cada olhar. Brasileiros feito nós, vão gritando mas sem voz, norte a sul não tem lugar. Eu não consigo entender que nesta imensa invasão ainda é matar ou morrer por um pedaço de chão. Pátria amada do Brasil, de quem és, ó mãe gentil? Eu insisto em perguntar. Dos famintos das favelas ou dos que desviam verbas pra champanhe e caviar?

habitação, saúde, educação, a paz, o pão, habitação, saúde, educação, a paz, o pão, habitação, saúde, educação, a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Viemos com o peso do passado e do cimento, esperar que o fim estará tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Viemos com os anos a falar pela calada. Só se pode ter a tudo quando não se teve a nada. Só quer a vida cheia que teve a vida parada. Só quer a vida cheia que teve a vida parada. Ai, só a liberdade sem envolver. Paz, pão, habitação, saúde, educação, só a liberdade a sério quando correr. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com povo produzir. Quando pertencer ao povo, com povo produzir. Com o peso do passado e da semente, espera tantos anos, torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se esteca na torrente. A saída de uma espera só se esteca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia que teve a vida parada. Só quer a vida cheia que teve a vida parada. Ai, só a liberdade sem habitação, saúde, educação, só a liberdade a sério para morrer. Liberdade de mudar e de seguir. Quando pertencer ao povo, com bom produzir. Quando pertencer ao povo, com bom produzir. Paz, pão, habitação, saúde, educação. Paz, pão, habitação, saúde, educação. Saúde, educação, paz, pão, habitação, saúde, educação. Hey! Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Ai, só a liberdade sem habitação, saúde, educação, só a liberdade a sério quando correr. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com povo produzir. Quando pertencer ao povo, com povo produzir. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Casa Viva. Perversões e contraordenações muito graves. Blasfémias e pornografias religiosas. Rádio Casa Viva. Contra informação, ativismo, lutas sociais e agendas culturais. Música, merda, assuntos sérios, olhem por isso. Tudo aquilo que não passa nada. Desde o Centro Social Casa Viva. No Porto, caralho. O dia em que Guimarães... No dia em que Guimarães se estreia como capital europeia da cultura, as meninas da rádio sugerem uma outra agenda. No Porto, na Casa Viva, na Praça Marquês de Pombal 167, às 15 horas, há uma reunião preparatória intercoletivos e interassociações organizada pela Assembleia Popular do Porto sob o tema o agravamento dos tarifários nos transportes públicos. E à noite, pelas 22, faz humor comigo. Espetáculo de cerca de 50 minutos, escrito e pensado para provocar gargalhadas prolongadas. O Gato Vadio, na Rua do Rosário, 281, propõe, pelas 5 da tarde, contos de Russell Edson, leituras por Jorge Palinhos e Rui Manuel Amaral. E à noite, a partir das 22, um debate sobre a revolução e contra a revolução sexual. No Terra Viva, Rua dos Caldeireiros 213, também há debate, a partir das 20h30, sobre o tema concertação social e contenção social, semelhanças e diferenças entre leis antitrabalhadoras do tempo do fascismo e leis laborais que o governo atual e o patronato preparam. No espaço coletivo autogestionado do Alta Fontinha, Rua da Fábrica Social 17, passa com início às 16 horas o sexto filme do ciclo de cinema misterioso dedicado aos mais novos, Harry Potter e o Príncipe Misterioso. Às 17, começa a ciclo-cozinha e jantar temático com sabor a bicicleta. Em Lisboa, está marcada para hoje a Marcha da Indignação, que parte pelas 15 horas da Praça do Marquês de Pombal. Mais para Sul, em Setúbal, terminam hoje os festejos do 4º aniversário da ocupação da Quila Cancra. Tocam The Strokes, Steven Seagal, Carlos Kratz e dois fumadinhos e Nossa Senhora de Fátima. Ah! acabamos de ouvir duas das bandas que hoje, a partir das 10 da noite, tocam na Quila Cancra em Setúbal. Musiquinha agradável, como diz o nosso amigo Licínio. De regresso ao Norte, amanhã domingo, o programa começa bem cedo, com um encontro marcado pelas 10h30 da manhã, junto ao Chafariz da Cordoaria, para iniciar a Trilha da Memória Libertária do Porto, um percurso pedestre de cerca de 4 km, através da história do movimento operário e libertário na zona histórica e baixa da cidade. A iniciativa é do Terra Viva. À tarde, às 16h, no espaço coletivo autogestionado do Alta Fontinha, passa o último filme do ciclo de cinema misterioso, Harry Potter e os Talismãs da Morte. Mais tarde, na Casa Viva, a partir das 21h, também há filmes. Desta vez, não com bolos, nem com panquecas, mas sim, imaginem lá, com pipocas. Quando nos referimos à manhã, é porque já passa da meia-noite e pela hora amanhã é domingo. Estas últimas sugestões são para domingo. Continua às 22 horas no Gato Vadio, com o ciclo jazz Esse Gato Vadio, que é esta noite com dois músicos argentinos. Também domingo, mas em Lisboa, às 16 horas, da Barbuda, no Largo da Severa, número 8, apresenta o documentário Ritana Soy, la Revolución Tranquila de la Mujer Ritana, de Meritxell de la Huerga. No final, pelas 17, será apresentado o livro Ritanas Hablan las Mujeres Roms de Europa, de Claire Ausias, que também estará presente na altura. O programa termina com jantar pelas 20 horas, seguindo-se música cigana ao vivo a partir das 21h30. Estas e outras sugestões em pt.indimedia.org, o sítio da internet onde podes publicar a tua notícia. E com isto terminamos o nosso programa de hoje, dedicado ao Musas. Agora deixo-vos com uma música dedicada a todos os silêncios dos nossos programas. Boa noite. Silence is not sexy yet. Aviso público. A Sugai informa que patenteou as notas musicais. Obrigada. Rádio Casa Viva, uma rádio nada amiga.